Conversas Aleatórias. Olá, ouvintes, esta é a emissão 42 de Conversas Aleatórias. Domingo 23 de junho de 2013. Eu sou o Nuno Miguel, ao meu lado está o Joaquim Pereira. Como está, professor? Bem? Ora, muito boa tarde. Hoje começa o João. Vamos para a rapioca, vamos lá ver. Rapioca? O que é rapioca? Traduzo-me, quem já começa a ver. Eu tenho de trazer para aqui um dicionário, porque isto é uma cambada de ignorantes da língua portuguesa. Só perguntei o que é rapioca. Rapioca, não é tapioca. Rapioca. Rapioca é folguedo, brincadeiras, divertimentos. Ah, onde é que aprendeu isso? Na moraria? Não, é os meus neurónios. Vastos conhecimentos. É. Culturais, gramática ou coisas. E mais ou menos, já o Carlos Bonaparte também vai saudar os amigos ouvintes. Vou saudar se eu quiser. Pronto, não vai saudar então. Ah. Boa tarde, caros ouvintes. Apeteceu-me saudar. De repente, aliás, eu não disse que não ia saudar, eu só disse vou saudar se me apetecer. Pronto, apeteceu-me. O Carlos Bonaparte está bom? Eu sou bom, que é diferente. Bem, sabes que quem venceu as marchas cá de Gaia foi Santa Marinha. Gostei da tua cara. Falavas a tuna na semana passada. Foi a tuna musical responsável e a Santa Marinha ganhou as marchas de São João de Gaia este ano, sabias? Claro. Não foste tu que organizaste, por isso é ganhar, não é? Não, não, mas por onde eu passo, eu sou tipo Leonardo Jardim. Ah, é? Claro. Por onde tu passas, deixas um rastro de campeão. Exatamente. Só com uma diferença, é que quando eu saio, eles não fazem melhor. Tá bem. Bom, estamos aqui a falar de marchas e de santos. Depois vamos falar dos santos. Quer dizer, já na semana passada, nos 10 primeiros minutos, falamos um bocado sobre isso, mas mais sobre o Santo António. Hoje, como é véspera de São João e foi Santo António há pouco mais de uma semana e irá ser São Pedro no próximo sábado, vamos falar sobre santos, se é importância, se não há, como é que eram as comemorações, como são, que recordações temos cada um de nós, assim, o que nos vier à cabeça. E se quisermos também podemos falar sobre hóquei patins e depois sobre descobertas espaciais, o que vocês quiserem. Desde já... Ou sobre os bairros de Lisboa. Sobre... Ah, isso foi Santo António. Agora a gente fala sobre os bairros o bairro do Cerco e da Pastaleira. É. O Lagarteiro. Sabe que ontem Coimbra foi elevado a património mundial? Já há muitos anos que devia ter sido. O quê? Com aquele todo a cair, é? Está muito bem resguardado. Precisamente, por isso, o Porto também foi elevado a coisa da humanidade. Património da humanidade. Também está todo podre, está todo a cair. E não é Lisboa também está toda a cair. Portugal está tudo a cair. A um passo de ser património da humanidade. A um passo do abismo. Conseguindo, é só dar um passo em frente e já lá está. Foi a parte alta, a parte de Sofia, da Universidade, da Biblioteca Joanina, a imprensa da Universidade de Coimbra. Ontem à noite é um programa interessante, não é? Deus é senhor que eu estive a ver. Ah, também eu vi. Coimbra, de Portugal é a minha terra. Apesar de eu ser de Porto, já estar em Lisboa e presentemente a Vila Nova de Gaia, Coimbra foi sempre a minha menina e moça. Coimbra, como dizia menina e moça. O Bernardinho Ribeiro. Qual é a santa padroeira da Coimbra? Santa Isabel. Muito bem. Fez o quê? Dizem. Transformou as rosas em dinheiro. Em pão? Em dinheiro. Por acaso, foi muito boa. Foi em pão, sim senhor. Foi ao contrário, pão em rosas. Ah, pois. Tenho aqui pão para levar, não sei o quê. Pois quando abriu o eram rosas. Foi ao contrário. Ela tinha o Carlos veio saber. Ela tinha ido ao jardim botânico buscar lá umas rosinhas e depois. Por milagre. Nossa Senhora, amém. Ficaram ali rosas. Ora bem, rosas que não foram entregues a mim, pelo menos até hoje. Pois o que eu não percebi foi. Mas realmente não percebi qual é que foi a lógica do milagre, se não fosse ao contrário. Qual é que foi a rosa? Qual é que foi a rosa? Qual é que foi o milagre? O milagre foi. Ela levava pão. Não é? No regaço. Ora, se o rei visse que ela levava pão para os pobres, ficava zangado. E então o milagre foi: são rosas, meu senhor. São rosas. Eu sei disso. Ai, rosas para o meu senhor. Eu sei. Eu estava a pensar na lógica do. Ah, então ela falhou o objetivo dela. Não interessa. Mas sabe que em Coimbra, e já estamos dentro do tema, por acaso começamos por um sítio para onde não estava à espera, mas isso a culpa é vossa. Em Coimbra não é feriado todos os anos. Nós festeja-se ficamos... todos os anos, mas só é feriado dois em dois anos. Dois em dois anos. No dia ao contrário. No é feriado dia... todos os anos e só festeja dois em dois anos. É no dia 14 de julho, salvo erro. É isso, é feriado todos os anos e festeja-se dois em dois anos. É só de, dois em dois anos é que se festeja. Que há celebrações. Sabe porquê? Eu não sei. Eu também não. Nunca soube isso. Deve ser a crise. Afinal, a crise apesar é muito antiga. De já ter lá passado muitos... Minutos. Muitos minutos, muitas horas, muitos segundos. Muitos dias, meses não cheguei a passar, mas no total passei meses ou anos. Lá é curioso, porque anda-se, encontra-se a Ponta Rainha Santa, a Igreja de Santa Cruz, a não sei que é da Santa, a confeitaria é da Santa, é do, a Santa está em todo lado, e os lá são todos santinhos. É, Isabel espalhou bem por aquelas terras e santificou todos aqueles lugares. E depois, Coimbra também fica importante por... Além dos monumentos e da importância histórica, ter a universidade mais antiga da Europa, tem também lá sepultado o nosso primeiro rei. Não é de Salamanca mais antiga? Espera, ainda não tinha ouvido que era a universidade mais antiga. De Portugal? Não, é mais antiga da Europa, acho eu. É? Eu também tinha uma vaga ideia disso, mas ontem, pela conversa dele, deu-me a impressão que ele disse de Portugal só. E não falou na Europa. Irei confirmar posteriormente. Agora, por falar a maior, a mais antiga, e um bocadinho ao lado, a nossa ponte da Arrábida fez ontem 50 anos. E foi, durante muitos anos, o arco em betão armado maior do mundo. Maior do mundo. Bateu, inclusive, o da Suécia, que naquele tempo era o mais amplo. Obra do Edgar Cardoso. Exatamente, também um arquiteto de pontes, porque os arquitetos dividem-se em várias áreas, mas aquele era um especialista em várias pontes, como também fez a ponte de São João. É verdade. Agora só por curiosidade. Então, eu não sei se isto é recente, ou se foi uma descoberta recente, ou se foi uma... Ou se eu só tive conhecimento disto recentemente. Então, o Gustavo Eiffel... Sim. É descendente de portugueses? Olha, é novidade para mim. Ah, então foi há pouco tempo que se descobriu isso. É? Bem, é natural. Eu não sei se ele teria relações com os judeus, família judaica. E quando se diz portugueses, muitos dos nossos portugueses que deram brado por essa Europa fora eram de origem judaica. Naturalizados portugueses que tinham nascido cá, mas eram essencialmente judeus, porque os judeus é que fizeram tudo e continuam a fazer. Já que nos mudamos para o... Já agora outra coisa. Ainda não. Antes de começar isto, não sei se se vai falar, mas antes que eu me perca. Porque é que se festeja São João nesta altura? E também, por consequência, porque é que se celebra o Natal no dia 25 de dezembro? Sabem-me explicar porquê? Não, mas vá buscar à espera que o Joaquim Luís explique. Era bem. É meio ano de diferença. É, exatamente. A Igreja sempre aproveitou os festejos pagãos para os trazer para a sua Igreja. Integrar no seu calendário. Ora, o que é que acontece no dia 24 de junho? É quando... Eu agora aqui faço confusão entre o solstício... E eu já soube... Isso não tem... Ah, ok. Entre o solstício e qual é o outro? É o solstício de verão e o solstício de inverno. O equinócio. E o equinócio. O equinócio. O equinócio, que não é nócio. Os antigos pagãos... Eu vou soltar de cantar. Os antigos pagãos, no solstício de verão, faziam as festas das colheitas. Aquilo era o forrobadão. Portanto, faziam umas festas muito grandes. E quando o catolicismo se embrinhou na vida das pessoas, os da Igreja transformaram aquela festa que os pagãos faziam e deram-lhe o nome de São João. E a partir daí, então, é que se começou a fazer os festejos de São João. E o Natal foi precisamente a mesma coisa. Também era tudo ligado às colheitas, naquele tempo era às plantações, às semeaduras, ou lá que era isso. Também havia, os pagãos faziam umas, uns festejos ao solstício. E a igreja, sabe-se lá quando é que o Cristo nasceu, dia 4. Pegaram naquele dia que os pagãos festejavam e trouxeram para a igreja. E começou-se a festejar o Natal como se fosse realmente o nascimento de Cristo. Mas foi tudo aproveitamento dos ritos pagãos que se faziam nesses tempos. Eu, na previsão para este programa, bem disse que íamos ter uma pequena aula de história. Uma de história. Mas uma aula de história que ainda não acabou, porque... E gostei da... Eu tinha uma outra... No caso, era uma teoria, não era com base em nada. Era uma teoria. Era, o Natal era celebrado porque era a última semana do ano, então aquilo havia, era não, as festas de final de ano. Não tem nada a ver. Era uma teoria. Era precisamente os festejos relacionados, porque naquele tempo não havia indústrias, não havia nada. Eram todos lavradores que cultivavam as terras para tirarem o seu sustento. E então, quando chegava àquela altura, faziam uma festa. Que já não me lembro agora especificamente como é que era a festa do Natal, mas a de São João sei que era das colheitas e ficarem agradecidos e essa coisa toda. Já agora, já que falamos em história, sabem o que é que se celebra em Guimarães no dia 24 de junho? Dia 24 de... Mais um dia de trabalho. Não, o dia 1 de Portugal. Porquê? Acho que foi o dia em que... Foi oficialmente a vitória de Dom Afonso Henriques, ou o primeiro dia em que Portugal foi contado. Já não me recordo, já não sei nem o porquê. Mas tive conhecimento disso precisamente há duas semanas para o programa Eclipse Total com a Helena Pereira, que faz... Enfim, fala de vários eventos culturais um pouco por todo o país. E ela deu algumas sugestões para o dia, para esta semana, de 20 a 24 de junho, no caso, porque se celebra em Guimarães. E não tem nada a ver com a capital europeia da cultura, tem a ver porque foi aí que nasceu Portugal, não é? É o berço, cidade de berço. Dia 24 de junho é o dia 1 de Portugal. Desconhecia em absoluto. Estamos sempre a aprender, até morrer, estamos sempre... São João, que não referiu, mas é São João Batista, é a referência ao São João Batista, que batizou o Nosso Senhor Jesus Cristo também. No Rio? No Rio, coisa. Jordão. Estás a ver como sabes. Puxa por essa cabeça. Lembrei do Rio de Jordão porque é lá à beira da minha avó aqui. Puxa por essa cabeça. Pá. Manda cá para fora os requícios que existem lá no íntimo. Já agora, só por curiosidade, onde é que fica o Rio Coisa? O Rio Jordão? Não, o Rio Coisa, porque foi que eu disse. O Rio Coisa fica ao lado do Rio Luís. Ah, está bem. Pois. Estou aqui a ler um artigo que diz que foi em 1390. É em 1390 que se conta a primeira referência que existe em relação aos festejos sanjoaninos, no mata da variação portuense. A partir dessa data, começou a ser usual as grandes decisões para ouro serem tomadas no dia de São João, no alpendre do mosteiro de São Domingos. A verdade é que... Já agora, desculpa. Onde é que fica São Domingos? Não é ali lá que São Domingos é ali para a Rua das Flores? Isso já não se... E tem lá mosteiro? Havia lá um mosteiro. Ah, havia... É capaz de ser. Já no mundo do meu tempo. Mas sem confirmação. O Joaquim até vai comentar isso. O São João nunca foi o santo padroeiro do Porto. Pois verdade não. Ou mentira? É verdade, porque ora, o santo está. Padroeiro do Porto é, como vocês sabem, e Pedro. Não é preciso estar ali a ler, porque eu já sabia. Ah, pois claro. Agora juntava-me, ele tapou os olhos. Eu ia dizer que era o Pinto da Costa. Está lá perto. É... A Nossa Senhora da Vandoma. Vandoma, faz. A Nossa Senhora da Vandoma. Vandoma. Que já foi o São Pantaleão e nos inícios da Portugalidade. Tinha sido. Outra coisa, pois. É que o porque São não estamos Vicente, mais ligados a Lisboa do que o São Vicente de Fora. Por acaso esta história saiu. O São Vicente de Fora, quando veio o Nanau para aqui, ele veio primeiramente, antes de ir para Lisboa, veio para aqui, para o Porto, e foi durante algum tempo o São Vicente de Fora que era o padroeiro. Mas depois os lisboetas, como já naquele tempo tinham a mania de roubar tudo que era do Porto, não diga isso, levaram-no para Lisboa e então ficou a ser o padroeiro de Lisboa. E então... Pantaleão nossa... não há lá embaixo no mosteiro, Jerónimo? Não. Pantaleão foi um santo. Então, mas onde é que tem, onde é que está enterrada a mão e a... Isso é o Panteão. Panteão. Pois, Panteão, o que é que eu disse? Então, vou cá. O Panteão de São Vicente de Fora. Exatamente. Porque é que havia uma coisa... Isso é para... Ai, não. Era... E agora, a trocar. O Santa Engrácia é que era... É que era outra linha. Ah, mano, Santa Engrácia. Quer dizer, a verdadeira. A Santa Engrácia também que era um... É sua mulher. Era uma... É também um... Tinha uma coisa qualquer que demorou séculos a construir-se. E eu estou a dizer, é as obras de Santa Engrácia. Porque obras que nunca mais... acabam. Olha, desculpa lá. Eu desculpo. Hoje o Joaquim está a tornar-se mais... Estou. Estou porque, além de eu já ter falado nisto, agora confirmo que afinal não sou tão parvo como pareço. Não. Às vezes parece que sou assim um bocadinho parvo, mas afinal... Não estou a perceber o que é que você está a ler, não é? As festividades sanjuninas que se perdem no tempo. É a celebração do solstício de verão, culto pagão e de adoração ao Deus Sol. Mas o solstício não é no dia 21? 22? 21, 22? Porque anda por aí. Anda por aí. Ah, está bem. É e o então, mesmo. Pronto. Portanto, o São João nunca foi o santo padroeiro. Era a Nossa Senhora. Mas quer dizer, o São Vicente de Fora, que era... Porque... Padroeiro do Porto. E já na altura era de Lisboa. Era não. Primeiro era só do Porto. Mas é que e ele veio lá, não sei, das Áfricas, onde tinha andado a pregar a fé cristã. Depois morreu e veio num barco. Mas já não me lembro agora o motivo. Mas o Cleto disse-o aqui há tempos num dos seus programas. No Porto Canal. No Porto Canal. Passámos publicidade, que não precisa de publicidade a este programa. E ele também tem lá um anúncio da Rádio Antena Web. Conclusão. Não sei se foi por tempestades ou o quê, que em vez de ir para Lisboa, veio para o Porto. E esteve aqui durante muito tempo. E só quando arranjaram precisamente as situações propícias, é que lá então o levaram para Lisboa, com os corvos a acompanhar a nau que o levava. Quer dizer, a verdadeira festa do Porto devia ser celebrada sempre na Feira da Vangoma. Exatamente. É, Nossa Senhora, já chegou lá na Feira da Vangoma? Algumas vezes, poucas. Gamou algumas coisas, foi? Não, levei lá coisas gamadas. Ah, não pode. Está bem, certo. Bem, fazer negócios. E a verdade é que, pelas ruas do Porto, não vemos muitas manifestações de devoção ao Santo, ao São João. Não, só nas cascatas é que se lá põe o São João com os carneirinhos. Mas vemos é... mais até o Santo António, que é lá de baixo. O Santo António. O São José e a Nossa Senhora. Exato. Porquê? Porque ninguém, numa hora da aflição, pede ajuda a um santo que está ligado a uma atitude lúdica e quê? Hedonista. Em categoria. Uma atitude lúdica e hedonista da vida. Mas aqui nasce uma incongruência. É que o São João era tudo menos um homem dado às coisas alegres, cinzento, austero, místico. São João Batista retirava-se para o deserto para períodos de recolhimento e alimentava-se de gafanhotos. Exatamente. Há sempre contradições nas histórias que vêm de lá de longe, as lendas e não sei o que é. Portanto, como é que alguém assim, que se retirava e tal, e comia gafanhotos, se transformava num símbolo rapioqueiro? Olha, rapioca. Pois claro, o rapioqueiro, agora que estou a entender. Cada vez. Um dia rapioqueiro, lá está, um dia de piada. Rapioca. E como é que ela ia ser para o povo? Ninguém sabe. O rapioqueiro, muito bem. Que são as tais coisas que aparecem, começa-se a fazer e depois vai tudo atrás e as coisas pegam e... Este artigo, escrito no ano passado, já está desatualizado porque diz aqui que é feriado municipal, no São João, desde 1911. Agora deixou de ser feriado municipal. Há tolerância para os homens da Câmara e função pública e tal. E segundo informações televisivas dos seus noticiários, é a única Câmara que não oferece, ou seja, que não mantém o feriado, porque todo o resto do país, de norte a sul, todos mantêm o feriado. Pois, mas a verdade é que a lei, quando foi feita e acabou com dois feriados religiosos e dois políticos, assim, nacionais, também estabelecia que os feriados municipais iam ficar suspensos, mas está bem. Parece que o Porto é o único. Como é que se pode E agora sejamos um bocadinho pragmáticos, que eu não sei o que é que isto quer dizer, mas tenho ouvido muito falar nisto, pragmáticos. É prático, sempre prático. Como é que se pode acabar uma coisa que é do povo, que está enraizado? Mas ninguém diz que acaba. O que acaba é o feriado. Há um século, praticamente. 1911. Já passou um século. Já passou de um século. Mas ninguém diz que acaba as festividades. O que acaba é o feriado municipal em termos de lei e depois dá-se tolerância, que vai dar o mesmo. Por especial favor da tolerância, uma coisa que é nossa. Por amor de Deus. Até 1911 não era feriado, por isso. Exatamente. Posso continuar assim? Eu sou civil. Ora bem, o que eu não sabia é que no Porto, as câmaras municipais, depois quando chegou a República, foram, as câmaras municipais foram convidadas a escolher um dia para o feriado local de cada município. E no Porto, o Jornal Notícias, tomou a iniciativa de fazer um referendo à população para auscultar o sentimento das pessoas, para perguntar qual seria o dia. E o resultado foi bem conclusivo. São João ganhou por maioria absoluta, vindo atrás dele o 1 de maio e a seguir o 8 de dezembro. Sabem? O 1 de maio ia ser feriado local, quando já é nacional. Bem, na altura não era feriado, não é? 1 de maio, depois é que foi. Para mim foi sempre feriado. Está bem, estamos a falar de 1911. Ah, é mesmo. Mas para mim era feriado e mais ninguém tinha. Porquê? Porque não era feriado até 74. Porque o único... Os gráficos. O único sindicato que tinha feriado era o 1º de maio, que nós fazíamos as nossas reuniões gastronómicas. Em 1957, quando alguém chegou a Lisboa para mudar aquilo tudo. Oh, estás no, a ver? No dia de São mais João, uma... mas isto foi cá no Porto. No dia de São João foi lançada a primeira pedra da construção do edifício da Câmara Municipal de Porto. E também foi neste dia que foi... Ah, pois, foi inaugurada em 1957. Tinha sido lançada anos antes. Não diz aqui. Eu deixei cá as bases. Sim, e depois, sim. Como não gosto de festas, pois, de ser metido nas agadas, fugi para Lisboa para eles inaugurarem. Só a partir de 1947, no Palácio do Cristal, começaram a aparecer as sardinhas assadas. E a partir de 63 surgiram os martelos que rapidamente ganharam milhares de adeptos. Mas é aqui que eu começo já, noutro ponto da conversa. Antes não havia marteladas. Havia era alhos que tiravam muito bem. É verdade ou mentira? Como era isso, Júlio? Não eram só os alhos. E os alhos nasceram num sítio muito especial. Na minha freguesia. Quando eu vivia no Porto. Que ia ser feita. Não é dos meus tempos, claro. Porque eu nasci muito mais tarde, mas em tempos idos, a freguesia de ser feita era um arrabalde, não é como agora que está incluída dentro da urbe. Dentro da cidade. Dentro da urbe, dentro da cidade. Não sabes que é a urbe. Então, naquele tempo. Aquilo era só terrenos de cultura isto. E havia um mito. Cresciam os tais alhos porros, que tem um nome técnico que eu não sei qual é. Já o li, mas não fixei. Então as pessoas diziam que aquilo tinha umas propriedades que afugentavam os males. Era, não é? As pragas e não sei o quê. Praga, milagres, é. E então pegavam no alho porro e punham-no atrás da porta para o mal não entrar dentro das casas. Claro, começou-se a festejar São João e começou a levar-se os alhinhos e então a bater na cabecinha das pessoas. Claro, ficava um cheiro horrível porque o alho larga um cheiro mau, por isso é que afastava as más ações. Pois, mas na altura nem se importavam, era a festa. Não. Hoje dia, ai que nojo! Mas não era só... Começou com os alhos porros, mas as pessoas começaram a evoluir, a serem mais maneirinhos. Então levava-se uma rosa, levava-se umas flores, levava-se para passar assim pelo nariz das meninas, para elas cheirarem. Ai que bom! Várias, não é? Várias. Ah, não, claro. Ah, não, pois. Quantas? Eram lá nos meus 18, 17 anos, 16, ou o quê? Era. Tinha uma que eu na cantiga, pera. Juntávamo-nos em grupos. Mas não servia como forma de acasalamento? Ai, não que não. Ah, é? Ai, não que não. Ai, não que não. As praias do Arainha e as praias da Foz, na noite de São João. Não havia lugares. Não havia lugares. Ah. Era tudo ao molho e fé em Deus. Sim, pois. Ah. Mas aqui em 63, isto aqui é que me está atravessado na garganta. Olha, foi o ano da inauguração da ponte. Exatamente. Foi... 2 dias depois, Guerra de Martelo. Foi o mal que me entrou... Aí é que foi o mal que me entrou na cabeça. Não é por levar as marteladas, porque eu tenho a cabeça rija. Nem entra canal e nem... É quando eu comparto do meio. Mas... e, não, e também não é pelo barulho, mas isso me desvirtuaram em absoluto o que era o festejo de São João, aquela intimidade, aquela graciosidade que as pessoas tinham de passarem as plantas, as flores e isso tudo. Agora, martelado era o princípio do fim da festa, da falta de civismo, porque se o martelinho, quando apareceu, fosse dado com um jeitinho e tal, fazer uma carícia, tudo bem, mas claro, aproveitam-se aqueles arroceiros e... Ai, Jesus, assim não é festejar, assim é andarmos todos à batatada. Porque eu sou admirado de uma coisa, eu tinha a ideia que os martelos tinham surgido uns 15 ou 20 anos depois. Como é que, durante 11 anos, em pleno Estado Novo, não proibir o uso destas coisas? Porque martelo, foi-se martelo, estamos a falar de quê? Estamos a falar de comunas. Até admira não proibir os martelos por associação ao comunismo. Na altura nem se podia dizer vermelho, que já era comuna. Era usavam-se os martelos. Não sei como é ficar encarnado. Exato. Você é encarnado. Ainda hoje. Mas ficou. Os martelos podiam logo ser associados aos vermelhos, mas... Não, por acaso, não entrou e as pessoas não... Era festa popular, não faziam associações... Estavam protegidos pelo São João. Pronto, ao Carlos, que recordações tem? Claro que falámos mais de São João, porque é daqui do Porto, de Gaia. Se bem que Gaia, não sei se sabia dessa, em Gaia não se usava São João. Pois não. Ah, sabia. Porque havia uma ponte a separar, ou seja, havia o rio a separar as duas, que são as duas cidades. Antigamente era o Porto e uma vilazinha, Vila de Nova de Gaia. São mais para os anos 70, talvez. É, só muito mais tarde, é quando... Quando... Porque muita gente que morava aqui, aliás, muita gente trabalhava no Porto, que morava no Porto e vinha a trabalhar aqui. A pouco e pouco. Porque antigamente, ainda me lembro, quando eu vinha do Porto trabalhar... Olha, eu por acaso vinha do Porto trabalhar para Gaia, tem graça. Como as coisas são. Afinal, eu vinha emigrar para aqui trabalhar. E então, vinha trabalhar para os mouros. Que aqui Gaia já eram... considerados os mouros. E nós temos... Para mim é de Mondego para baixo. Não, mas era aqui, porque nós aqui, Gaia... Aliás, onde é que era do Rei Ramiro, não é? O Rei Ramiro e Gaia... Era o mouro. Avançar bem calado. Aliás, nós somos um país de mouros. Íamos até lá acima, quase ao Rio Minho. Depois é que começaram os visigodos a mandar tudo por aí abaixo. E a correr com os mouros. Mas isto... Vinha a trabalhar para Gaia... Vinha trabalhar para Gaia e havia uma separação, não havia a comunicabilidade que há hoje. Porque depois a Gaia começou a subir e transformou-se numa cidade. Tem mais gente que o Porto. Território. Tem mais gente, mais população que o Porto. Sim, se fosse... porque as pessoas depois começaram, a pouco e pouco, a vir, ou seja, viviam no Porto e vinham trabalhar para aqui. É? Começou-se, sim, mas mais ao contrário. Entretanto, começaram-se a destruir a florestação que havia para aqui, porque havia muita coisa disso, não é? Entretanto, portanto, começa-se a criar aqui mais postos de trabalho, muitas pessoas também começam aqui a fazer casas, etc. E começa a dar-se, por isso é que Gaia é uma cidade muito mais nova que o Porto. Porque, entretanto, o Porto não se modernizou, não foi preciso uma modernização daquilo que já estava feito, não foi preciso, quer dizer, não se fez. Gaia teve que fazer tudo de novo. Não havia praticamente nada aqui. Agora vou meter uma parte. O Porto, sabem muito bem, está limitado territorialmente pela circunvalação. A norte. Pelo rio, pelo, a sul é o rio. Ora, está. A sul não é a circunvalação. Em toda a parte territorial. Norte e este. É o. A estrada da circunvalação. É a estrada da circunvalação. A sul e a oeste. A oeste é o oceano. E a sul o rio Douro. Ora, o Porto está super, super, super lotado. Não tem por onde se instalar. Se estender. Vila Nova de Gaia é um concelho enormíssimo. 24 freguesias. E ele vai até Espinho, ele vai até Arouca, ele vai até não sei quê. Santa Maria da Feira. E ele estende-se. Tem uma enormidade de terreno ainda para isso. Claro, muitas dessas terras ainda estão cultivadas. Coisas que nos próximos anos, não sei. Se calhar até ao inglês. Não? Ainda se mantém, estamos em crise. Era isso precisamente. Como estamos em crise, estamos outra vez a virar-nos para a agricultura. E nós vemos em plena cidade de Porto, qualquer terreno baldiozinho ou até qualquer jardim, as juntas freguesias já estão a ceder esses terrenos para as pessoas plantarem bens necessários. Batatas, grelos, cenouras, isto e aquilo. Portanto, vamos outra vez voltar, saímos outra vez, porque já não temos indústria, nem pesca, nem nada, vamos outra vez voltarmos para a agricultura, que seria o futuro deste país se for bem aproveitado, como fazem os estrangeiros que vão para o Alentejo cultivar as terras que estão abandonadas. Há que ter em conta que, por acaso, não cabe dizer isso. Mas há que ter em conta que 10% do território geral português não tem dono e no interior essa percentagem chega muito perto dos 20%. Então temos uma ideia do que ainda falta para explorar. E depois há outra coisa, que é a cidade de Gaia, sendo uma cidade nova, não foi tão restringida pelas antigas muralhas das cidades, não é? Nada, pois. Pode-se portanto, estender à vontade. O Porto teve essa condicionante, por isso é que quando por isso é que eu sei que é um arrabalde, ou seja, que é ali as zonas limites das muralhas, não é? E a urbe é mais, quanto mais centro, mais urbe. Agora já não é bem a assim. Urbe era ali a Sé. Era a Sé. Ah, pensei que fosse urbe ou urbanização? Não. Urbe é cidade. Urbano. Sim, pronto, mas a urbacidade limitava-se ali à Sé, Porta do Olival, Corredoria e pouco mais. Pensei que fosse quanto mais. Pois dava a confundir a urbanização com a industrialização. Não, urbanização porque estende-se a cidade. A cidade estende-se. Exato. Mas, tu estás a ver, ali a Corredoria é no centro do Porto. Aquilo já era arrabalde. Sendo feita. Que ainda há bocado disse, sendo feito, era um arrabalde. Ali é perto da muralha, do fim da muralha. Por conseguinte, depois, os séculos passaram, e então começou a estender-se a urbe. Mas, estendeu-se só até a tal dita circunvalação em Manada, porque não havia mais hipóteses. Não podia. Estávamos a falar em população, esta semana, ou semana passada, já não sei. Por causa da Taça das Confederações de Futebol que está a decorrer no Brasil, sim. Uma das 8 seleções participantes é o grande Tahiti, que é uma das ilhas da Polinésia Francesa, que fica lá para os lados da Oceania, perto de Timor. E perto, quer dizer, é do outro lado, não interessa. E cujo número de habitantes é mais baixo que o Conselho de Braga, por exemplo. Não vai. O coisa todo. Até menos habitantes que o Braga. E eu fui ver. Joaquim Luís sabe qual é o concelho de Portugal que tem mais habitantes? O concelho, mais habitantes, concelho. Não sei. Amadora! Tem que ser! Mas espera aí. Eu espero. Não sabia que ainda mantinha isso. Mas nos anos lá está que eu fui para lá. Não quero comparar. Amadora era uma simples. Eu já disse isso aqui, vou repeti-lo. Foi a minha terra durante 28 anos. Era uma freguesia do concelho de Oeiras. E já nesse tempo, em 1970, pouco mais ou menos 70, era a maior freguesia da Europa. Suplantava em população, não digo em território, mas em população, em Portugal, era o terceiro centro populacional. Mas a nível de freguesia, era o maior da Europa. Porque, enquanto Lisboa tinha talvez uns 300 mil, o Porto 250 mil, ou por aí fora, Lisboa, Amadora, já nesse tempo, tinha 100 e tal mil, 160 mil, por esses lados. E se víssemos nessa altura, Braga, que é uma cidade enorme, Coimbra, que é uma cidade enorme, Viana do Castelo, não chegavam, umas que tivessem 50, mas era 40, 30 mil, e não passavam daí. Ora, uma freguesia ter 160 mil habitantes já era muita, muita fruta. Eu posso estar confuso, mas se não estou, é por esta ordem: Amadora, Lisboa e Gaia. Amadora, Gaia, Lisboa, uma coisa assim. Bom. Atualmente, como concelhos, como eles já misturaram isto tudo e já estas cidades todas novas e isso tudo, coisa, não sei. Eu estava a falar como freguesia nesse tempo, Amadora. Eu sabia. Quer que seja na Amadora, Santo António? Não, senhor. Então. Falas bem e eu sei qual é. Quando se lembrar disso. Carlos, que recordações, que histórias tens do São João? Sim, tão com o ano que nunca fechaste outro santo sem ser o São João. Por acaso é verdade. Não, quer dizer, já fechei bem. Santo mesmo não. Por acaso não. Já prestei muito valor ao 15 de agosto. Já. Já não é feriado. Enquanto crente era. Para mim o 15 de agosto também era assim. O 15 especial. De agosto o que é? Agora já não me lembro. É o corpo de Deus. Não. Não é uma coada. Assunção, não é? Ascensão. Assunção e ascensão. Parece-me que é ascensão. Parece. Pronto, não interessa. O que interessa é que eu já liguei ao 15 de agosto. E tirando isso, é o 24 de junho, que era o dia. Aliás, o 24 de agosto, o 24 de junho não é o dia que eu celebro, ainda hoje. Na Amadora, não sei. A minha mulher disse-me no outro dia que era 11 de setembro. Isso é na América. Estou a falar como um feriado. Na América. Antes das tuas, já tinha havido cá o acidente dos comboios, ali em, ou que ia para a Espanha. Ou que vinha de Espanha, ou que vinha para Coimbra e que ia para a Espanha. Qualquer coisa assim. Para os lados de São Paulo, para ali para cima. Era bem, estava eu a dizer. 11 de setembro. É feriado de agora cidade. Na altura era freguesia. Tínhamos um feriado próprio, que eu não me lembro agora se era político, se era isto, se era aquilo. Sei que tínhamos um feriado próprio lá da. E era em junho também, parece-me. Tanto é que havia lá uma rua com esse nome. Estou com a outra que era 11 de setembro. Porquê? Era outro. Ela diz que é. Porque foi quando a Amadora foi elevada à cidade. E isso eu acho que devia ser feriado em todo o lado. Feriado, pelo menos, haver uma comemoração, assim, não há. Parece, quando há esses forais. Ela também, às vezes, confunde um bocadinho as coisas, mas pode estar certa. Isso pode estar ela certa e eu errado. Não, impossível. Não é possível. Eu também meto muita água. Dou muita patacoada, mas parece-me que é quando foi elevado à cidade. Já eu estava cá, não, ainda estava lá na Amadora. Eu vim para cá em 85. Foi antes, 85. Ah, foi antes. Eu vim em 85, já era cidade. Já tínhamos lá uma Câmara Municipal. Já tinha um hostel da primeira divisão. Já tínhamos lá umas finanças para pagar as cotas. Já tínhamos lá. A Académica da Amadora, onde o seu filho jogou. Uma académica que ele ia lá fazer ginástica. Não é isso. Mas ela nunca teve futebol. Tinha hóquei em patins e já naqueles tempos remotos, eu estou a falar nos anos 60, já lá com 50 anos. Parece que ainda foi ontem. Como eu estou meio. Conclusão. Já nesse tempo, os recreios desportivos da Amadora tinham uma equipa, uma ou várias equipas, tinham uma secção, porque é assim mesmo, assim é mais completo, tinha uma secção de hóquei em patins feminino. Não eram qualquer um, começou depois, muitos anos mais tarde, a ver o futebol feminino, mas em hóquei em patins. Uma das primeiras equipas de futebol feminino também era Amadora. Agora já não sei se existe, mas é de lá de baixo também. E não era o Boa Vista? Sim, uma das, até acho que foi a primeira, mas uma das primeiras. Ah, também havia foi, lá. Foi lá, na, foi lá, foi lá da Amadora. Tanto é que a rivalidade era precisamente ter o Boa Vista e essa equipa. Perdi muitas tardinhas, algumas tardinhas, ali no Bessa, no antigo Bessa, porque iam as mãezinhas das meninas, aqui, aqui, faziam mais para funda as mãezinhas do que as raparigas a jogar à bola. E cheguei lá a vir cá, a seleção da Suécia, a jogar ali ao Bessa. É ganhar claro, 15-0. Claro que na nossa paroíce de português, umas suecas, comparando com as portuguesas que não desfaziam, havia lá algumas jeitosas, mas regra geral, para andarem a jogar à bola, eram mais marias rapazes que outra coisa, e nós olhávamos para as Suécia, para as suecas, pareciam as Misses Universo. E nós, com o beijo caído, muito pardos, ah, nós somos um uma atraso de vida. Concluindo. Seguindo. Carlos, estavas a falar do São João, tuas histórias. É assim, o dia 24 é um dia que eu ainda hoje festejo, quando não seja o que meu pai faz anos. Ah, eu ia perguntar, alguém nasceu nesse dia? Só que depois mudou-se da sua. Pronto, então já tens uma razão mais já tenho. Ah, cá está, eu festejo o Santo António no dia 24. Porque o meu pai é António. Ou o São José, essa também engraçado. Dá. Essa engraçada muito. Outra, é, eu festejo o Santo António e o São José no dia 24. Muito bem. Pronto, é assim. O São João foi, sempre foi um dia de festa de alguns anos, até 2025. Foi o ano em que eu deixei de acreditar. Deixei de acreditar, deixei de celebrar tudo que fosse santos e para esse tipo de coisas. E, embora o São João é mais um pretexto para sair de casa e etc. do que propriamente... Estar fora até às 3 da manhã. Sim, do que propriamente... Do e propriamente, para trabalhar no dia seguinte. É, do que propriamente a festa cristã. Não, nunca, liga, nunca se ligam muito a isso. Então, repara, um exemplo disso, o que falámos até agora, quantas pessoas é que sabem? O que tivemos a falar agora sobre o São João? Agora vou ter outra machadada. Força, mas devagarinho, que isso daí. A Igreja Católica apegou no São João e fê-lo santo popular. Quantas das pessoas que vão para a rua ou para qualquer lugar festejar o São João vão com o espírito religioso? 2%. Se tanto? For 0,0002, eles vão festejar o São João pagão. Claro que também já não é com aquela ideia que os pagãos tinham das colheitas, essa coisa. Mas rapioca. É só isso. Eles vão. Há pessoas que vêm do Canadá e da Suécia para cá para festejar o São João. Eles vão festejar o São Rapioqueiro. Mais nada. Que, então, como sabemos, era um homenzinho que até vivia no deserto, não era nada rapioca. Mas os povos são assim. Bom, mas não é de agora que o que interessa é a rapioqueira. As noites rapioqueiras. E é. Então, as pessoas vão para a rua para quê? Para dar-me marteladas, para beberem, para estar com os amigos, para chegar à casa às 4 da manhã. E agora também, já os... Para estacionar em qualquer lado que eu chego à minha rua e não consigo estacionar. Ainda me lembro quando foi... Há uns anos fui às Fonteirinhas. Mas há uns anos, pá, há uns 15 anos. 15? Não. Sim, pai... Ontem, sim. Ah não, eu tinha pai 9 anos, pai... Foi 95 para aí que eu fui a 95, 96 que eu fui para aí às Fonteinhas. Foi quando eu deixei de trabalhar. Pronto, chegamos a... Eu lembro que chegamos lá para as 5 da manhã, o que é que foi? Bem, mas aquilo... Claro que eu já ia todo... Já, enfim, já... Eu já não sei se me chegaram a levar ao colo ou não, porque eu já não me aguentava de pé. Já ias todo roto. Que andamos de pé, pé, ui. Passamos a pontapé e voltamos para a pontapé. A pontapé passei eu muitas vezes. Foi? Também deu muitos. A pontapé passei eu muitas vezes. De inverno e tudo. E depois eu tinha medo porque éramos muitos na ponte e daquilo tremia. Tanto é que agora já nem tanto, porque ainda para mais agora tenho aí o metro e essa coisa toda. Mas... Em tempos idos, na noite de São João, a ponte tem uns truques que aliviam a pressão, precisamente para o peso não deitar aquilo abaixo. E então eles aliviavam a coisa e a ponte tremia mesmo. Tremia, mas não caía. Pois, eu lembro de passar por lá e sentir que ele tremia, porque as pessoas caminhavam, não é? Mas porque eles aliviavam... As coisas estão a apertar aquilo, precisamente por causa disso. E eu sabia lá porque é que não sabia que aquilo tremia, ai que isto vai cair. Não, pois aquilo não havia assim. Agora não sei se há, mas na altura não havia assim luzes na ponte como havia fora da ponte. Quer dizer, havia pouca luz. E agora não. Aliás, antigamente havia poucas luzes na cidade. Sim, embora pronto, na cidade já havia, sempre havia bastante mais do que na ponte. Ou seja, quando se passava a ponte eu conseguia. Então quando eu olhava assim, e na altura eu ainda havia bastante mais em termos de longevidade, de alcance do que agora, e eu conseguia olhar para lá, para lá da grade, da ponte, não é? E via aquelas luzes todas lá ao longe. Sim, eu... E conseguia olhar para o céu e ver aquilo tudo. Pronto, porque de noite nunca está 100% escuro, não é? Não, há sempre uma luminosidade. Há sempre luminosidade, porque enfim, porque o sol está do lado contrário, mas continua a dar luz. E eu consegui olhar para a escuridão, para a luz da noite, digamos assim, e lembro muito bem dessa imagem, de estar de estilo, olhar para o céu, de bem, espero que isto não caia. E ao mesmo tempo de ver lá as luzinhas e tal, lá ao longe. Aliás, isso acontecia mesmo, eu lembro-me perfeitamente de mesmo quando ficava em casa, eu na altura morava junto ao Rio Douro, mesmo junto ao Rio, aquilo, enfim, era uma proximidade enorme. Não tinhas de fugir das cheias? Já tivemos lá uma vez ou duas, mas por acaso não chegou à nossa casa, porque aquilo era... Enfim, ainda não eram os meus metrinhos acima, mas houve uma vez que chegou uns casas mais abaixo e uns barracos que lá tinha, não sei o quê, uma vez chegou. Mas onde eu estive especificamente, quanto muito havia, enfim, aquilo, a água chegava tipo aos tornozelos, a vez que mais a água chegava aos tornozelos. Mas mesmo assim, como eu tinha que subir umas escadas até chegar ao meu prédio, e só depois do meu prédio, que era o segundo andar, só, ou seja, não estava longe, não é? Mas sim, chegamos a ter esses problemas. Mas pronto, mas lembro-me perfeitamente disso. Ou seja, eu morava ali mesmo perto do rio, conseguia, mesmo da minha janela, olhar lá para fora e ver do outro lado as luzinhas assim lá do... Aliás, eu via o fogo de artifício muitas vezes dali, quando não podia por algum motivo. E depois em 97, 98, já nem sempre saía. E lembro-me de ver o fogo, mas até de São Pedro eu ia lá, mas de São João era muito nessa base. Às vezes via ali o fogo mesmo, precisamente... De casa. Pronto, e era aquela coisa. O São João, pronto, era as marteladas, não sei o quê. E depois não sei o que se passou. A partir de 99-2000 deixei de... De te interessar por isso. Cheguei a ir, mas nunca fui assim. Já não sentias nada. Não. Eu também... Na minha mocidade, antes de ir para Lisboa, nos meus 20 anos, portanto, nos meus 15, 16, 17, basta, não é que eu fosse de brincadeira, mas que eu andava com a seita, com a malta, então lá íamos uns com os outros naquela brincadeira. E chegávamos a fazer muitas vezes uns com os outros. E com as outras, não era só os outros, mas as outras também. E chegávamos para ver o que é que falar hoje a uma pessoa. Esta mocidade agora, fazer isso. Nós saímos dali, pegámos da Ribeira, marginal fora, pumba, pumba, pumba, pumba, porque aquilo havia São João por toda a parte, até à Foz. Não mistura a palavra martelada com pumba, pumba, pumba. Eu não gosto, eu não gosto. Faça a distinção entre essas. Eu não gosto dos martelos. Entre esses conceitos. Eu não gosto dos Marcelos. Dos Marcelos. Também não gosto do Pimba. Do Caetano. Também não gosto do Pimba, tenho de. Tá. E então. E um pumba, pumba. Até à Foz. Depois chegávamos ali ao Forte São Francisco Xavier, mais popularmente conhecido pelo Castelo, Castelo do Queijo. Queijo. E embicávamos na Avenida da Boa Vista. Na Avenida da Boa Vista já não havia tanto movimento, porque aquilo era tudo gente fina que morava ali, naquelas vilas. É, e na Foz não era? Na Foz junto ao rio, não. Na Foz interior. Não havia casas? Pois. Na Foz interior. Havia casas, mas eram os mais pobres. Os mais chicalhaços estavam na Foz alta, na Foz rica. E então, subíamos a avenida, por ali fora, pumba, pumba, pumba, Boa Vista, e muitas vezes íamos até às Fontainhas. Portanto, dávamos, não era a volta à cidade. Caminhava um pouco, vocês. Oi. E se, quando não ficávamos a retemperar energias, naquelas praias da Foz, íamos para a areia, estávamos ali a retemperar forças. Isto é uma tosse que me deu agora. Sim, eu ouvi. E então, depois de estarmos a recuperar forças, toca embrinhar para a Avenida Boa Vista e fazermos então esse percurso. Ora, era uma noite, chegávamos de manhã a casa, passávamos antes pelas padarias. Às 6 da manhã, sei. E elas estavam fechadas muitas vezes, algumas vezes já estavam abertas. Também começavam a trabalhar muito cedo. Naquele tempo, os padeiros trabalhavam. Isso por acaso não tem. Às 4, 5 horas. É, isso, não, isso mas naquele tempo, pegavam à meia-noite e estavam. Ah, usavam, depende do que eles estão em cima. Sim. E então, aquela. aquela regueifinha. A malta arranjava os pacotes de manteiga, a barrar a manteiga, a tal dita regueifa. Maravilha. Chegámos a casa, choco com ele. E até então, uma, duas, três, íamos ao começar às 500. Vocês agora foram lembrar, no dia 24 de junho de 2004, por alturas do europeu futebol cá, Portugal ganhou à Inglaterra. Ah, isso aí eu fui. Portugal ganhou à Inglaterra no dia de São João, e eu tinha várias pessoas lá a casa, e fomos a pé, descemos o quê? Descemos a Rua Serpa Pinto. Pois. Mais conhecido que Passado das Freiras. Fomos, estivemos na parte de Gaia, lá numas brigadeiras, atravessámos a ponte, a meio da ponte Luís I, repare que eu não disse Dom, porque os republicanos acabaram com o Dom, a meio da ponte Luís I eu fiquei sem o meu chinelo, e para não ir descalço, passei a vir de meias, mas está tudo bem. Fui de meias até à Ribeira, depois voltei para trás, fomos, viemos até ao Marco, e depois sempre a subir, e eu sempre de meias, porque tinha ficado sem o chinelo, não rompeu o meio. Mas, para vos dar um exemplo do que é o São João, e a recordação mais forte que eu tenho da noite de São João, 23 de junho de 2007. Voltei eu ao Cais Gaia para acompanhar o namorado de uma das participantes da marcha vencedora daquele ano, tinha sido a freguesia da Madalena, as marchas São Joaninas de Gaia, e eu que até fui lá celebrar um acontecimento que tinha acontecido no dia anterior, 22 de junho de 2007, no mesmo local, até que uma pessoa que você conhece, mas não sei se bem, não sei bem se conhece. Por acaso bem, conheço, E então nós fomos lá, e eu tinha uma amiga do outro lado à espera, portanto, no Porto, do outro lado do país, não é? Eu estava na Moraria e ela estava lá no, dentro das muralhas. Ela estava na Ribeira do Porto e eu fui, depois do fogo, por acaso foi dos momentos mais fortes que tive, que até foi a primeira vez que acho eu que vi música a acompanhar fogo de artifício, com a música de Madre Deus. Até pensei que era a primeira vez que tinha chorado a ver o fogo. Não, não. É para chorar a ver o fogo. A minha emoção. Depende da voz que são para chorar a rir. Sim, eu aproximo da ponte Luís I e há pessoas que estão a ir pela Avenida Marginal, que é a Ramos Pinto. Não? Ramos Pinto. Ou e há outras que estão a vir pela Geraldo Torres. Leite. Diogo Leite ou Ramos Pinto, não sei, ali à beira. Há duas. Pronto. E há pessoas que estão a vir da Geraldo Torres. E o que é que acontece? Há bocado estavam a falar da ponte a tremer e eu guardei-me porque sabia que ia falar nisto. A ponte ainda estava um bocado agitada por causa do fogo que tinha acabado um ou dois minutos antes. Não acabou que estivesse a tremer, mas ao andar sentia-se o tremeliques. Estavam lá a polícia municipal à porta da ponte, de um lado e do outro, portanto, nas duas entradas ou saídas, conforme o local e a hora em que se encontrem, a impedir a passagem das pessoas. Por causa do fogo. Por causa da ponte. Estar ainda com os sintomas tremeliques. Portanto, durante 15 minutos, ou o quê, não sei quanto tempo é que era... Eu não sabia disso por melhor. A polícia municipal não deixa passar. O portuguesinho, pegando em palavras aqui de Joaquim Luís, ia-se aproximando, e começou a imaginar, começou a ficar ali um monte. E eu não me apercebi, foi a primeira vez que eu fui para lá na noite de São João, e era a primeira vez que ia atravessar para o Porto. Quando deste por ti, estavas do outro lado. Não, ainda naquela última rampa, antes de chegar à ponte. Eu sei. Naquela última rampa. Naquela subida. Dizer, foi ali que eu... Porque até ali... Repare, no meio de tanta gente, você não repara quando é que há o maior aglomerado de pessoas, porque há muita gente em todo lado. E eu fui andando, estava normal. Mas eu quando chego a meio da rampa, fiquei ali parado. E como foi aí, é a memória mais forte que eu tenho. Há pessoas à minha frente, a chorar. Porque aquilo, de repente, começou a ficar sufocante. Claro. Eram, sei lá, 500 pessoas num espaço de 20 metros. E estava tudo ali. E via gente a chorar. Havia crianças lá no meio. E pessoas, está a ver o passeio de um lado, tem aquelas gradezinhas. É. E estavam pessoas ali, inclinadas, quase já a cair quase ao rio. Cair ao rio. E há gente que vem nos João Torres e acontece o mesmo. E o que acontece? Quando se está a subir, vê-se mais facilmente quem está lá em cima. E as pessoas lá em cima perceberam. E começaram a fazer sinal com a mão para trás, para trás. As pessoas que vinham de trás, atrás, porque eu cheguei a uma altura que já não andava nem para a frente, nem para o lado, nem para trás, porque não havia espaço. Já estavas a... Dali até a ponte não havia espaço. E dali para trás já se tinha criado, sei lá, 10 ou 15 metros. Nem que fossem só 5, era o suficiente. Porque estamos a falar de 5 metros, mas estamos a falar de uma quantidade de dezenas de pessoas. Mas 5 metros apertado. E eu olho para trás e as pessoas a aproximarem-se. Foi aí, quando eu já estava lá no meio, que as pessoas lá em cima começaram a perceber o que estava a acontecer e a mandar para trás. E as pessoas que vinham por baixo, sabe o que é que faziam? Juntavam-se na mão. E lhe apertavam mais. Viam, mas eu reparava, eu olhei para trás, eu queria sair dali, eu e os outros. E eu ainda estou a lembrar das crianças ali a chorar e parece. E a olhar para trás, e as pessoas que viam, que eu estava a olhar para elas, e elas estavam a ver as pessoas lá à frente a dizerem o sinal, a mandarem o sinal, e elas aproximavam-se ainda mais. E ficou ali um aglomerado. E durante minutos eu vou ali e olha, não vou sair daqui hoje. E eu e muita gente, certamente, pensou. Porque aqui uma coisa é contar. Mas é que ali, é o que eu digo, estavam centenas de pessoas num curto espaço num espaço por metros. Eu não e já não fui ao Porto. Eu não voltei posso, para trás. Não claro, posso precisar é isso, sei, qual foi a situação que eu tive. Mas uma coisa é certa. Ainda hoje, eu sou avesso às multidões. Não é que eu tenha medo isto, mas precisamente por causa desses amontoados, que não há respeito por nada, por ninguém. Eu como aquele nunca tive, nem voltei a ter. Por exemplo, eu já falei, eu repito-me muitas vezes, porque já está cá, está bem, a bobina. Eu era sócio do Benfica, mas quando eram jogos Benfica-Porto, Benfica-Sporting, ou até na altura, o Benfica, Belenenses, eu não ia ver. E não ia ver porquê? Porque as entradas e as saídas, lá dentro, pouco mais ou menos, tínhamos espaço para estar ali sentadinhos, tudo bem. Mas as entradas e as saídas, tudo empurrar de um lado, tudo empurrar do outro, de não sei o quê, sem respeito por nada, por ninguém, o que as pessoas querem é andar. E eu... Mas muitos gostam é disso, é de ir para o meio da confusão para... Mas é pela estupidez, não veem o que é que estão a fazer. Eles é só pela ganância de ir para a frente. E nas romarias é isso que acontece. Eu ainda hoje não gosto de romarias. E se calho por qualquer motivo ter de ir a uma romaria, por exemplo, aqui no São Pedro, eu vou sempre para aqueles sítios onde não há ninguém. Porque agora ir lá para o meio das barafundas, empurra daqui, empurra daqui, vai para ali. Não. Isso... Sempre pode aproveitar para se encostar alguma menina. Isso mas, foi... mas isso, pronto. Já foi tempo. Ah, não, eu, por acaso, nos anos 50. Quando parava-me para retemperar a energia, não? Isto é uma tosse hoje. Isto é da noite de São João. Vai ser hoje. É hoje. Como é que chama aquela música do Santo António? Já sei que é. Já analisaste essa música? A letra? Primeiro é. Eles dizem mal. Eles dizem, Santo António já se acabou, o São Pedro já acabaram, e o São João, quer dizer, São João vem depois de São Pedro. Os anos que eu ando para escrever, não sei se o homenzinho já morreu. Ou o criador dessa música. Então, se primeiro é o São João e o Santo António, depois é o São João. E depois o São Pedro. Ora, mas atenção, são... pode haver sítios em que São Pedro não é dia 29. Não sei, estou a supor. Não, São Pedro é 29. Só se seja mais bonito. É o padroeiro dos pescadores. Ou seja, o São Pedro é essencialmente em terras de pescadores. É onde é a força de São Pedro. Mas é isso. Eu confesso que as únicas multidões que tive até hoje que me causavam certa aflição era mesmo nos autocarros. Fora isso, felizmente nunca passei por isso. Mas é curioso que eu desde 2009, 2010 nem tanto, mas aliás, nem tanto até aí, mais até a partir de 2011, eu comecei a ter um pânico tão grande a multidões. Oi. Que eu. Mas é que, por exemplo, eu antes não tinha problema em ir para shoppings e nada do género. Hoje em dia já me faz uma certa confusão. E basta isso. Porque eu começo a pensar, se eu quiser sair, por onde é que eu saio? E eu. Acabou. Eu começo a pensar. Surge o meu primeiro pensamento e eu quero sair para onde é que eu saio. Acabou. É sair assim que possível. Não tem o autor? O autor do sair possível, não. Bom, vamos embora. Estamos a uma hora. Só acabar esta. Falaste agora noutro sítio que eu faz-me espécie. Como é que há pessoas que se metem dentro de um shopping só para andar ali, com pouco ou muita gente? Aquilo só ar-condicionado. Só ar-condicionado, não se respira nada. Eu faço-me espécie. Eu, quando tenho de ir a um shopping, é por necessidade que eu tenho de lá ir, mas vou pelos cabelos, tenho de me ir arrastar pelo chão que eu não quero ir. Eu não faz confusão. Até ao momento em que eu penso, e se eu quiser sair daqui, como é que eu saio? Em 2005 fomos a Lisboa, no meu 12º, e fomos à beira do Parque das Nações. Certo. Expo 98, que você quiser. Sei. A um estabelecimento que tem lá, que é o quê? Já me lembro. Há um centro comercial lá. Ah. É onde? À beira do Parque das Nações. Eu conheço o Parque das Nações da estação do Garde do Oriente, quando ia apanhar ou quando chegava lá. Bem, não é? Porque tem mesmo lá dentro um shopping, mas não sei o que é. Lá dentro. Pronto, é isso. Nunca passei aquela porta. Estava calor, foi em maio, junho. Não é o e nós entramos. Não, e... o Colombo é ao pé do Estado da Luz. Nós entramos e sentiu-se um. Parecia-se que tinha vindo uma ventania forte. E era o ar-condicionado. Isso acontece sempre. E uma amiga minha disse assim: sabe o que é isto? É porcaria do ar-condicionado. E estava a gente a passar. Imagino, gente vinha do Porto, chegava lá, é porcaria. Os lisboetos começaram logo a apontar com facas e tudo. Bem, não interessa. Nós vamos embora, que hoje à noite vai haver Noite de São João e a lua vai estar mais visível do que nunca. Não sei se sabia essa. A lua cheia hoje vai estar. É mais forte. Tão forte como hoje, tão visível como hoje, só daqui a 18 anos. É uma fase que não sei o quê, que está mais perto e vê-se mais facilmente. Digamos que quase muito a lua hoje está cheia, mas está cheia de quadrigêmeos. É, sim. Está mais gorda e. Sim, está mais gorda. Tão visível como hoje, só daqui a 18 anos. Vê-se a olho nu e tal. Tenho de aproveitar ver hoje, porque daqui a 18 horas já não vejo. Não sei. Não, mas é o olho nu, por isso, quando for eu... É o olho quando for as horas eu... Qual olho? É o que eu estou a dizer, quando for as horas... Quando for as horas eu telefono para você ir tirando as calças e as coelhas. Não, eu perguntei o esquerdo ou o direito. Isto é uma piada que eu ouvi ontem, já não sei quem me contou. Nem eu sei. Nós vamos embora. Nem eu sei quem é que fui. Vamos escutar uma musiquinha, que já há algum tempo não ouvimos aqui uma música, chamada São João Bonito, cantada pela Lenita Gentil. Por acaso, para a semana vai passar no programa da rádio. Mantém. Que bonito, que lindo. É essa coisa. Eu volto no dia 30 de junho para a missão 43. Eu não expliquei uma coisa no início. Na semana passada eu dissemos emissão 42 e hoje disse outra vez. É porque na semana passada foi emissão 41. Estávamos aqui num equívoco de contagem. Mas agora sim, hoje é 42, para a semana é emissão 43. Cá estaremos no dia 30 de junho para fechar junho com uma coisa, com um tema qualquer. São Pedro. Muito boa tarde e divirtam-se na noitada. E não levem com muitos martelinhos, porque senão de manhã têm de ir para o hospital com dores de cabeça. Muito boa tarde e bom São João. E o Carlos despede? Está bem. Eu, como vi o surgir aqui no mantel, despede.